14, tá ligado? O 0 não tá. Em 120, décimo 8, bom dia. Bom dia, 108, bom trabalho. Xeré 63, 12, autorizado o pouso, vento uma centena com 11 nós, chefe 100. Pouso no 0. Cheque 30. Aracaju. Positivo. São as coordenações reautorizadas para o 370 na boca Aracaju. Corrigindo 370, o Rio 5973, autorizado vai direto pro Jamu. Direto pro Jamu, 5973. Que se encontra em a pista que decola. 1509. 1509, 35217, confirma. Negativo. Bem, obrigado. Zona 7, disse manter 2000, autorizado aqui na LS, irá seguir o bus da TAM. Iniciante para 2000, Santa Marina A, final do INS, seguindo o TAM. Autorizado, TAM 3304. Agora Torre, 118, decimal 95, TAM 3304. 118, decimal 95, TAM 3304. E no nível 100, decola da pista 17, com primeiro e curva direita, saída Coral. Transponder 5513, controle 120, decimal 8, plano em Yankee. Irá prosseguir instrumento até 060 milhas após prossegue visual. 5513, eu transponder uniforme, Mike uniforme, corrigindo, transponder 0136. Guardando autorização de pouso, TAM 3304. Uniforme, Mike uniforme, corrigindo novamente, transponder 0135. 0135, uniforme, Mike uniforme, cotejamento correto, confirme pessoas a bordo. 0135. Uniforme, Mike uniforme, para acionamento de táxi, chame a torre em 198, decimal 95, altímetro 1014. Salvador, Oceaner 6225, nível 2420 para Brasília, se tiver informação a Juliette, teria saída prevista para o 6225? Oceaner 6225, eu tenho pré-autorizado nível 320, deseja modificar para o 240? Afirmativo, porque nós estamos com problema técnico aqui, a gente vai precisar o 240. Tente 6225, aguarde um minuto para a copa. Guardando. Seria prevista para o 6225? 6225, estou confirmando a rota, aguarde por gentileza. Bom, aguardando. Salvador, Oceana 6312, boa, bom dia. Oceana 6312, bom dia, autorizado táxi via Alfa Juliette para o gate 10. Ciente, mantenha a posição. Baixado e travado na 1-0-3-5-2-1-7. Então, 3-3-0-4 no solo, aos 2-4, aos 2-5, corrigindo. Libera a direita, chama o solo, 2-1, décimo 9. Liberando, chamar ao solo, 3-3-0-4. 3-5-2-1-7, vento 0-9-0 graus, 1-0-9, altímetro 1-0-1-4, pista agora liberada, livre pouso. Livre pouso, 3-5-2-1-7. Liga acionar informe para o táxi, senhor uniforme, Mike uniforme. Táxi via Alfa Juliette até o gate 04. Táxi autorizado Alfa Juliette 04, da 3304. Chama Recife agora, frequência 125 decima 1. 125 para Recife, Recife, Alfa 3. Bom dia. Bom dia. Rio 5973, chama Recife agora, frequência 126 decima 85, Rio 5973. 2685, decima 93. Para o ponto 50. Bom dia, senhor. Gol 9286. Gol 9286. Sendo a indicação desse, mantenha 3000 na chegada na área. Guarde a LSX Ray. Ajuste 1014. Gol 9286. 3000, 1014. Pode uma duna da presença? Salvador, bom dia, Azul 4299. Com informação Juliette, quando possível, a nossa autorização nível 320, cumprimentos. Azul 4299, confirme o horário do plano de voo e destino, por gentileza. O destino é Campinas, a gente está um pouquinho adiantado. Nossa saída está prevista para 10h58 do voo. Se possível, pelo menos a saída prevista. Confirme a rota, por gentileza. Nível 320, para mim está dando o Tertulo 10 até Brite, após o Tertulo 16 Belo Horizonte, Brite, Brite e Mobop. Saída prevista da El, Leda após Brite. Da El, Leda após Brite, ok, na escuta para a cópia quando eu possível, do 4299. Falou, muito bom dia, 35217. VIP 5217, autorizado o táxi via Alfa Juliette até o Pátio 3. Alfa Juliette até o Pátio 3, 35217. Obrigada, bom dia, ajuste 1014. Lembra aí que Mike decolado aos 28, autorizado curva à esquerda, chame cruzando a final da 28. Autorizado curva à esquerda, vai chamar cruzando o final da 28, o novembro em que Mike. Altímetro no 0-4, autorizado o táxi, chame para o ingresso no 7. Papapá, uniforme, Mike uniforme. Na escuta pronto, 4299. Zul 4299, autorizado Salvador para Campinas. O nível autorizado é o 340. Deseja modificar para o 320, como solicitado anteriormente? Pode ser o 34 por enquanto. Zul Azul 4299, autorizado Salvador para Campinas, nível 340, via o Pesulo 16, após Belo Horizonte, direto 13. Após de acordo com a rota prevista no plano de voo, decola da pista 10 com primeira curva à direita, saída da Euleda após Bridge. Em Bridge intercepta o Pesulo 16, transponder 5526, controle 120, decimal 8. Sente, autorizou nível 340 para Campinas, autorizou 16, Belo Horizonte, 13, via rota do plano, decola da 10, curva direita, da Euleda Bridge, após Bridge, autorizou 16, versa na 5526, controle 120, decimal 8, azul 4299. Azul 4299, cotejamento correto, reporte pronto para posicionamento. Botana 4299. Controle Salvador, muito bom dia. Papatango, November Link Mike, decolado da 17, no corredor forte, a sua escuta. November Yankee Mike, mil pés, corredor forte, reporte 20 milhas. Corredor forte, no mil pés, reporta 20 milhas, November Link Mike. Chegada bom, esse mantém a 050. Uniforme, Mike uniforme, livre decolagem da 17, vento 090 graus, 109. M6225, é o Solon. Prossiga, Solon. Pronto, para o 240, ou como solicitado, terá que fazer uma CHG da rota. Tem condições de ir no 26? Aguarde. Papapá, informe, Mike, informe, decolado aos 34, chame o controle 1208. Tente chamar ao controle 208. No 240 já solicita junto à companhia uma CHG. Afirmativo. Fábio decolado na saída Coral. Vai cruzar o 040, autorizado voar direto Serra Índia, Romeu Índia. Sente para Coral, após 4000 direto Serra Índia, Romeu Índia, no Fábio. Gol 9286, desça para 2000. Ajuste 1-0-4, autorizado LS X-Ray, reporte localizador. 2000-0-4, autorizado X-Ray, o 9286. Pode voar dura, dá pra ver? É negativo, mas tem o perfil. 9260, tá aguardando aí o autorização de tráfego. Lembre, Yankee Mike, o controle. A sua escuta. O senhor mudou o código transponder? Não copiou, eu poderia repetir? O senhor mudou o código transponder, confirma? Negativo, tracionado 0134, November Yankee Mike. É, estou recebendo agora 1134. Tracionado 0134. Voo 9286, forma o tráfego helicóptero, próxima à duna mantendo 500 pés, não vai interferir com a aproximação. Prossiga. Liberação de duna agora. Deve ter sido baixo na volta da sul. Solicita informação se já está autorizado o sobrevoo na mesma. Guarde. Então 3663, vetor sequenciamento, curva direita na proa 230. Direita 230, tá 3663. Mike Juliette Romeu, o voo naquela área está autorizado. O pelotão já foi esperado. 0, após de acordo com rota prevista no plano de voo. Responder 5522, controle 120, decimal 8. Nível 260 para Brasília. Conforme a rota do plano de voo, saída Momo, transição Nitsa, decolando da 10 com a primeira curva à esquerda. O após Nitsa voa Puído, Upperwhisky 1-0 e o resto via rota do plano de voo, transponder 5522 e o controle de saída 120, decimal 8, Oceaner 6225. Oceaner 6225, cotejamento correto, reporte pronto para puxar acionamento. Reportar pronto para pushback de acionamento, Oceaner 6225. Três, curva à esquerda na proa 200, limite ao localizador. 200, começado pelo lock, então 3663. 3663 para o localizador esquerda, proa 130, forma estabilizado, desça para 2000. 130, 2000, tomara que estabilizado, 3663. Duas milhas para o externo, complete final ILS, torre 118.95. 18.95, obrigado. Salvador, bom dia, 105, bom dia, chegada bom, fio desse mantenha 4.000, ajuste 1.014. 4.000, 3859, desse mantenha 2000, ajuste 1014, autorizado LS, que se reinforme localizador. 2000, informará localizador, 3859. 3663, complete final ILS, chame a torre 118.95. Salvador, 3663. 3663, posso passar no externo com 3 checados? É, portará, 3663. Salvador, né? 225. Prossiga. Ô, senhorita, dá uma checada aí no 6225, já foi feito um CHG também, tá? Um minutinho, 6225. Tá legal. GG não tá mudando a rota? Gente, 6225 ainda não chegou aqui no sistema, aí eu só tô adiantando aqui, a companhia já fez uma CHG modificando tanto o nível quanto a rota? Afirmativa. Gente, assim que chegar aqui no sistema eu entro em contato. Guardando, 6225. Prove Mike Uniforme, qual o ponto de modificação nas regras de voo? Está presente, já está em contato com o João Gonçalo aqui. Estou falando com o cara aqui. Ok, modificado aos 4.4, descida sobre regras de voo visual, altitude de tráfego, 1014 ajuste, uniforme Mike Uniforme. Voa 9286 no solo aos 4.4, livrar à direita, chega no solo, 2-1 nesse mal 9. 2-1-9, boa. Voa até 3663, passou externo, baixada, travado. Gente, 663, o vento 090 graus, 099, altímetro no 014, autorizado pouso 10. 1094, autorizado pouso 10, dando 3663. O meu Mike é Costa, número 2 para a cópia, aguarde. No 923, pronto, cópia. Positivo, 923. Bom, no 923, autorizado Salvador para Guarulhos, tem o 360. Via P16, meia após Belo Horizonte e direto 30. Decola da pista no zero com primeira curva direita. Saída da Euleda após Brit. Em um brinde intercepta o peso Luna Mim. Transponder é 5523, o controle é 120 decimal 8. Autorizado Guarulhos, nível de voo 360, via peso Luna Mim até Belo Horizonte. Decola da 10, curva direita da Euleda, Leda Brit. 5523, transponder, 1208 é o nosso controle de saída do 963. 1923, cotejamento correto. Reporte pronto para posicionamento. Reportará 1923. Juliette, 9286. 1926, mantenha antes do Juliette, por gentileza. 19. Salvador, eu chego na minha 3-1-3, na Juliette para... Pronto agora. Salvador, eu chego na minha 3, quebrou. Dom 9286, prossiga ataque até o gate 08. 08. Salvador, eu chego na minha 3. Dom 9286, que passou da Juliette, confirme na escuta. 28, 9286. Muito obrigado, Gol 9286. Olha só, 3663. Salvador, bom dia, o TAN 3663 livrou. 3663, prossiga ataque CV Alfa Juliette até o gate 02. Alfa Juliette para 02, TAN 3663. Mike Acosta, pronto, cópia. Mike Acosta, confirme somente o pátio e a pista que decola. Mike Acosta, autorizado Salvador para Manati, nível correção 1 no meu pés no corredor, axé, decola do ano 7 com primeira curva à direita, responde 01 no 31, no controle 120 decimal 8. Mike Acosta, cotejamento correto, reporte pronto para posicionamento, coesão para acionamento e táxi, fechamento em 1-1-8-9-5, altímetro 1014. Salvador 6225, voltando. O Xané 6225, a modificação da sua rota chegou agora no meu sistema, aguarde por gentileza. Aguardo, senhorita, aguardo o nível 240 e o novo plano de aerovia pra gente. Estamos na sua escuta. Tá livre, assinante, chame pronto o táxi, Mike é conosco. Na 6312, aguarde um minuto para cópia. Então, 3859, dá um solo 50. Libera e chama o solo 21219. Solo 219, tá? 25 é o solo? 25 é o solo. Centro, já recebi sua modificação aqui a CHG no sistema, já entrei em contato com o centro. O centro tá entrando em contato junto com a sala de plano e voo, que ele ainda também não recebeu, ok? Ele ainda não recebeu o plano. Apenas uns 5 minutinhos aí aguardando, 6225. Estamos aguardando, 6225. Solo Salvador, 3859. 3859, prossegui ataque CVA Alfa Juliette até o gate 03. Alfa Juliette, 3859. Paulo, Santo 3304, tem informação aqui, coordenação Plano Brasília. Santo 3304, número 2, para cópia, aguarde, por gentileza. Sociedade de acionamento, azul 4299, posição 09. Azul 4299, em coordenação, equipe de Saulo, reposte para ataque. Coordenação do ponto de Saulo, de operação 4299. Canal 6312, pronto, cópia. Roxana 6312, autorizado Salvador para Recife, nível 350. Via Perwisk 58. Decola da pista no zero com primeira curva à esquerda. Saída Puca, transição Caju. Transponder 5536, controle em 120, decimal 8. Decola na Puca, Caju com primeira curva à esquerda. 208, 3 meses. Puxa na 6312, cotejamento correto, reporte pronto para puxar estacionamento. Reportará. LS, chame a torre 11895. Hora 605, 11895. Firme. Sim. 3304, confirme na escuta. Na escuta. Pronto, cópia, tá 3304. Liga. Tá 3304, autorizado Salvador para Brasília, o nível é o 380. Via o Pesolo 1 no site, após a Pino, após de acordo com a rota prevista no plano de voo. Decola da pista 1 no 0 com primeira curva direita, saída Arbor, transição Elefa. Responde 5541 no controle 120 de som 8. Dan 3304, autorizado Brasília, 380, a rota Pêndulo 17, entendeu Augur, transição Elefa, na saída 1208, 5541 é o código, Dan 3304. Dan 3304, cotejamento correto, eu volto pronto para puxar o estacionamento. Reportará. contato, seu azul 4299, está com 4 horas e 20 de autonomia, 126 a bordo, alterna Ribeirão Preto. Azul 4299, autorizado táxi até o ponto de espera via parte 1 no Índia Alfa, no ponto de espera chamamento 118 do som 95, altímetro 1014. 14, autorizado táxi via parte 1, Índia e Alfa até o ponto de espera da 10. Vamos lá, chama a torre 118 do som 95, azul 4299. Pronto para a nova cópia? Afirmativo, pronto para a nova cópia, 6225. Chené 6225, Salvador, Brasília, autorizado 240, decolado 10, primeira curva direita. Prefira sair da Arbó após Elefa, em Elefa intercepta a rota Zulu 8 até a posição Apina após a rota do plano de voo. O transponder correto 5556 e o controle no 0.8, Chené 6225. Autorizado nível 240 para Brasília, saída Arbor, Elefa, correção, poderia confirmar de novo a rota? Afirmo, Arbor, Elefa, saída, em Elefa, intercepta a rota Zulu 8, até a posição Apino, após a rota do plano de voo. Então, Arbor, Elefa, saída. Após interceptar o via Zulu 8 até a Pino. Após a Pino, via rota do plano de voo. O transponder mantém 5522, controle de saída 120.8, Oxenar 6225. O transponder modificou para o 5556. 5556, Oxenar 6225. Correto, já se encontra pronto no 01? Pronto na posição 01, Oxenar 6225. Coordenação equipe de solo, reporte para o táxi 6225 da Oxené. Autorizado, reportará para o táxi, Oxené 6225. Desde já, desculpa a demora. É isso, beleza. Salvador, muito bom dia. O gol, no 605, livrou instruções. Gol, no 605, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, reportará ao 605. Tem pode voador na Oxené 6319? Negativo, mantenha o perfil. Está autorizado a alinhar e decolar da 17, uma centena com 109. Autorizado a alinhar e decolar da 17. Azul 4299, decolado 59, chama o controle 120, decimal 8. 208, obrigado. Oh, bom dia, azul 4299. 299, suba ao 340, saída da EL. Da EL 34, obrigado. Salvador, Papa Romeo, Mike Eco Oscar, Fábio Paulo. Confirme. Papa Romeo, Mike Eco Oscar, fora de Paulo. Ok, Mike Eco Oscar, decolado ao Zono 100. Ao ingressar no litoral, chame o controle em 120.8. Ao ingressar no litoral, chame o controle 120.8, Papa Romeo, Mike Eco Oscar. Salvador, Papa Romeo, Mike, Eco Oscar. 05, prossegui ataque do setor gate 05, via Juliette. Via Juliette pro 05, 605. Recepção localizador visual 4 Xané 63 Livre LS, torre 118 91 9895 Xané 63 91. Confirme para o solo? Oxanã 63, uma vez que tiver que acionar. Oxanã 63, 12, em coordenação com a equipe de solo, reporte para ataque. Eu sou Salvador, Xané 63, o nono está passando sim para embaixo do trabalho. 63, o nono, livre pouso, 1-0, vento 1-0 graus, 1-3 nós. Livre pouso, pista 1-0, Xané 63, o nono. Informação em curso é aquilo? Aguarde um minuto para a cópia, por gentileza. O 6225 com 98 a bordo, autonomia 4 horas e 29 minutos, alternando Goiânia, pronto para o passo. 6225, autorizado táxi até o ponto de espera, via parte 1 no Indy Alpha, no ponto de espera, chama até 18.95, altímetro 10104, confirme somente autonomia, por gentileza. Autonomia 4 horas e 29 minutos. Via Indy, Indy Alpha, no ponto espera, vai chamar 118.95, altímetro 1014, eu chamei 6225, Movo. Obrigado. Pousou 923 para o táxi, 182 a bordo, autonomia 354, a pé no galeão. Bom, 1223, autorizado táxi até o ponto de espera via parte 1 no Indy Alpha, no ponto de espera, chame a Toyo, 118.95, altímetro 10114. Com I14 via pátio Indy Alpha. Até o ponto de espera, 9895. Mantenha 072, descendo e mantém flight level 050 on Almaty arrival. Azul 4299, chame agora o centro, frequência 1208, alterna 1260. 208, 260, obrigado. Não, negativo, mantém Mario Arrival. Salvador, seja incluído, você vai confirmar a frequência de 4299? Frequência 128, decimal 8, alterne 126, decimal 0. 28860, obrigado. 319, livrou na Cisco. Xané 6319, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Táxi via Alfa, vai reportar antes da Juliette, Xané 6319. Mantenho, 923. Mas o decolagem do Fokker ali, mantenha 923. Confirme para o solo. Estacionário 63, 12 para o táxi, 54 a bordo, 3 horas Natal. Confirme somente a alternativa, eu recebo sua transmissão muito baixa, se puder fazer um check rádio, por gentileza. Como recebe agora, 63, 12, a alternativa é Natal. Gente, alternativa Natal, autorizado o táxi via Alfa, correção via Pátio 1, Indy Alfa, no ponto de espera, chame a Toyo, 18.95, altímetro 10104. Receba a transmissão ainda com o rocheado. Ok, sim. Correção 63112, copiou a instrução de táxi? Afirmativa, via cotejado. De Apache, Indy Alpha, 1295. Grato, 63112, um bom voo. Obrigado. Solo Salvador, 5531 para a cidade de Paraná. De Salvador, 6225, decolou. 6225, sobe ao 240, saída Arbor. 240, saída Arbor. Passagem do Airbus 320 da companhia taxiando até o ponto de espera, autorizado ingresso no pátio principal para o gate 01. Gente, após a passagem do A320, ingresso no pátio principal, gate 01, no Xané 631. Bom, meu Whisky Alpha Juliette, desça para altitude de tráfego, 1500 pés, ajuste 1014. Forme no través da Praia do Forte para ingressar no corredor Forte. Michael Eco Oscar, frequência livre para coordenação. 3663, informação, quilo confere, está pronto para cópia? Afirma, pronto. 3663, autorizado Salvador para Guarulhos, nível 340. Via peso 16 após Belo Horizonte, após direto Trivi. E após de acordo com a rota prevista no plano de voo. Recola da pista 1-0 com primeira curva à direita. Saída da Euleda após bridge. Em bridge intercepta o peso 16. Transponder 5551 no controle 120.8. Aguarde para cotejamento. Salvador 35, para táxi. O 221, prossiga com as informações de táxi. Não, computador 35, 3 horas e 20 de autonomia, alterna Serra Bravo, Mike Kilo, Montes Claros. 5221, confirme as informações de táxi novamente, eu não compreendi. Estamos com o PAB de 35, 3 horas e 20, alterna Montes Claros, Serra Bravo, Mike Kilo. Tempo 5221 autorizado, táxi até o ponto de espera via parte 1 no Indy Alpha, no ponto de espera chama a torre 18.95, altímetro 1014. Pátio e Índia, 1014 no ajuste, eu vou parar no ponto de espera lá, 14.5521. Isso da Mário. Recebe minha 312. Outro por volta. Parabéns. Dael, Lida, após o abrigo, apertou o nome é Belo Horizonte, Brive, Foco e Guarulhos. 5551, no transponder B08, protegeu a 3663. Tá 3663, confirme somente o nível copiado? 340. Tá 3663, cotejamento correto, reporte pronto para posicionamento. Reporte na patroa. Patacão, governador Henrique Mike. Prossiga. Governador Henrique Mike solicita a descida para 1 mil pés e regresso ao Salvador. Autorizado, ajuste 1014 mil pés, voe direto rotatória. Direto rotatória, governador Henrique Mike. Mike Juliette Romeu, chamou o controle? Colado 104, chame o controle, 1208, gol 923. 208, 923. Xener 6312, livre decolagem, 110 graus, 11 nós. Decolagem, 6312. 360, saída da El. Da El 360. Que Juliette Romeu, na escuta, prossiga. Zona Lima, tem. Approach, report, reception, localizer. Call back, localizer. Action approach, flow 6312, decolado ao Zulu 6, chame o controle em 120, décima 8. 208, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, Xanemé 3-1-2. Xanemé 3-1-2, suba nível 350, saída Pucar. 350, saída Pucar. Frequência livre, Mike e Juliette Romeu. Trip 5221, atento a possível esteira turbulência da aeronave decolada à frente. Vento 100 graus com 12 nós, autorizado decolagem. Autorizado decolagem, 5221. Approach, go on 072. 072 complete, Elastic reapproach, contact the tower on 1-18-95. 1-18-95, go 1-0-7-2, good day. É o 9251, chama o seu encurso em quilos, está pronto para trás? O 9251, autorizado Salvador para Guarulhos, nível 360. Decola da pista 1-0 com primeira curva à direita, saída da Euleda após bridge. Em bridge intercepta Upezulu 1-6. Após prossegue de acordo com a rota prevista no plano de voo. Transponder 5565, controle 1-2-0, decimal 8. Quando confirme somente a frequência do controle, copiou? O 9251, protejamento correto, reporte pronto para puxa acionamento.